se não tiveram na semana passada, que é a primeira edição do nosso espaço de debate, debate da sexta-feira deste ano, vamos desejar um feliz ano novo. E hoje, como é o costume, todas as sextas-feiras não fugimos também da regra e trouxemos como tema transformações comunitárias nos municípios para proteção do património cultural e dos espaços públicos, caso Sambizane. É assim que convidamos o Sr. Pedro Vemba Cidade, que em termos do seu perfil é educador social, distribuído, né? É arquiteto urbanista pela UMA, que é Universidade Metodista de Angola. É cofundador da Associação Solidária Fulu, Fulu Yamuana. E é diretor técnico no Ateliê de Arquitetura Master Plan Angola Luanda. Portanto, será o nosso preletor para falar um pouco sobre aquilo que tem sido o seu projeto na comunidade, atendendo o objetivo número 11 do objetivo sustentável dos objetivos sustentáveis, concretamente nas metas 4 e 7. Então, melhor que nós, vamos ouvir aquilo que o senhor Pedro trouxe, que transformações está existindo no município, no distrito do Sambizanga, e em que nós vamos também ajudar para contribuir para esses objetivos sustentáveis. Então, sem mais delongas, aqueles que nos acompanham já a partir da nossa página do Facebook, sejam também bem-vindos. E o tempo é todo seu. Antes, conheço um pouco a metodologia, mas não quero demais recordar que teremos mais ou menos 30 minutos para partilhar aquilo que trouxe para nós, e o tempo que vai me restar, mais ou menos até 16h30 ou 40, vamos interagir com perguntas e respostas e possíveis sugestões. Aqueles que poderão também, a partir da nossa página do Facebook, quiser colocar alguma questão ou alguma contribuição, é só deixá-lo nos comentários, nós vamos ler e o nosso preletor poderá fazer algumas considerações. Então, seja mais uma vez bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e esteja à vontade. Chão é todo certo. Muito obrigado. Quero primeiro estender os meus agradecimentos pelo convite e também desejar boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Mas na cultura em que eu pertenço, quando nos é dado um convite e nós vamos para a casa de alguém, nós agradecemos batendo as mãos, que 3 vezes 3. No entanto, eu vou fazer isto em forma de respeito pelo convite que a mim foi. Dizemos um tom dele apenas. Agradeço porque estou aqui apenas eu. Um tom dele porque estou em representação da nossa associação. Quer dizer que vou falar em nome da associação. Em função daquilo que nós trouxemos aqui para apresentar, o nosso contributo é em função das informações e das ações que nós levamos a cabo no Distrito Urbano do Sambizanga. Estas atividades, essas ações estão muito ligadas àquilo que são os objetivos da própria Associação Solidária em cumprir as metas que, nas quais nós fizemos ou estipulamos para a Associação. Transformações comunitárias nos municípios para a proteção do património cultural de espaços públicos, caso do Sambizanga. Vou primeiro contextualizar-vos, não é, aquilo que é a associação, quem realmente somos. A Associação Solidária é uma organização não governamental, apartidária e sem fins lucrativos. Tivemos a nossa publicação no Diário da República no ano passado, a 12 de fevereiro, e a nossa âmbito nacional e internacional. O objetivo que nós pretendemos alcançar, aonde nos quiserem ter, nós lá estaremos. E aquilo que são então os nossos objetivos sociais, que é promover o bem-estar social no seio da comunidade rural e urbana. Temos também promover os resgates dos valores culturais por meio da relação ou realização de palestras e sessões de formações. Isto aqui é, nós temos outros pontos, que são os pontos ligados àquilo que é o objetivo social da associação. Para conhecerem mais um bocadinho sobre a nossa associação, gostaria que dessemos uma justificação daquilo que é o nosso logotipo, a nossa identidade visual. Nós temos aqui a figura circular, em que temos uma figura feminina, que para nós significa ou representa a mãe, que é o carinho, que transmite segurança e que transmite, acima de tudo, instrução para os seus filhos, para o seu filho. Depois temos aqui a figura humana de uma criança, que compreendemos nós que é as comunidades onde nós queremos realmente dar este passar este amor, esta segurança, este carinho. E depois essa circunferência que aqui está, que representa o globo, o planeta Terra, porque a nossa abrangência é nacional e internacional. E os laços que aqui estão, que são os laços que enaltecem a união, a amizade e a confraternização. O significado das cores, o castanho, que é terra ocre, que é assim que é normalmente identificado a África, pela cor castanha, comunidade. O verde de esperança e o amarelo, o gesto de solidariedade que aqui encontramos. E então o azul, vida e humanidade. Portanto, estes objetivos todos, aquilo que nós queremos transmitir para as nossas comunidades, estão aqui então nesta identidade visual. Um fulo a moana. O que é que significa isto? Um fulo, traduzindo em português, está na língua Kikongo, significa cama. A moana, criança. Como a tradução não é uma tradução literária, então não seria cama de criança. Então diz-se berço. Berço porque, por causa de todas as informações que nós já acabamos de dar aqui à nossa, em relação à nossa imagem, que é no berço onde há carinho, onde há respeito, onde há instrução. As nossas atividades. Portanto, as transformações que nós estamos a causar na nossa comunidade são transformações ligadas às responsabilidades sociais. Como uma organização não governamental, temos as nossas responsabilidades também. Então, nós organizamos várias atividades e essas atividades, então, têm causado um impacto que pensamos ser positivo na comunidade. Em que nós temos, mensalmente, organizamos limpezas na nossa comunidade, de certo modo também para promover o intercâmbio, para promover a relação entre a própria vizinhança. E nós, normalmente, organizamos uma vez no mês. Escolhemos normalmente o último final de semana do mês e este final de semana então em que nós saímos às ruas, crianças, jovens e mais velhos, e partilhamos ali então aquilo que é a higienização comunitária. Temos também a nossa oficina de carpintaria, onde nós trabalhamos com reciclagem. Algumas empresas dão-nos paletas e essas paletas, por sua vez, nós trabalhamos, fazemos os berços. Este é um jovem que foi beneficiado dos nossos berços e, por sua vez, identificamos aquelas mais necessitadas, então nós doamos esses berços. Como é que funciona em termos de recursos humanos? Nós temos voluntários na comunidade que são carpinteiros. Esses carpinteiros trabalham de segunda a sexta-feira e no domingo, então, vão à nossa associação, onde ajudam a criar esses berços. De certa forma, também, acabamos por instruir alguns jovens que normalmente encontram-se desocupados desocupados, perdão, na comunidade, e aquelas pessoas que também queiram aprender algum ofício vão lá e aprendem então a arte da carpintaria. Anualmente nós organizamos uma sessão de doação que são nos hospitais, nas maternidades, onde nós, que é o 8 de março, que é o Dia da Mulher, nós nos dirigimos a uma determinada maternidade escolhida pelo grupo, pela associação, e doamos então os berços que nós, na comunidade, produzimos. Em 2019, junto de alguns amigos, fomos fazer doação de 10 berços à maternidade do Capalão. Como é que é feito a seleção ou a doação destes berços? Nós entramos em contato com a maternidade e, por sua vez, então a maternidade indica as primeiras 10 crianças que nascem neste dia e essas crianças, então, que são beneficiadas desses berços. Aqui tem algumas imagens da maternidade. Oferecemos também alguns kits às parturientes, que são kits de primeira necessidade, onde tem alguns produtos de higienização para a criança ou recém-nascido. Já na comunidade, todos os domingos, nós organizamos o cinema comunitário. Lembrar aqui que todas as atividades ou todas as ações organizadas na comunidade é em função daquilo que nós vimos como diagnóstico e que a comunidade pediu, não é? Foi grito de socorro. Nós notamos que nas nossas comunidades hoje existem várias atividades de lazer que são viradas mais para adultos. As crianças são quase que esquecidas. Então, nós organizamos o cinema comunitário, que é para preencher esse vazio que existe nas comunidades, onde nós exibimos filmes infantis, aulas educativas, e etc, etc, etc. E também, então, para cativar as crianças, nós oferecemos pipocas às crianças. Como ainda não temos recursos, e os filmes são exibidos no quintal aberto, os filmes são exibidos a partir das 17 a 18 horas, quando o sol já se põe. E cada uma das crianças está no seu assento. Se olharmos aqui, penso que a imagem está um pouquinho escura, eu sei que se notar, há uma criança aqui que ela trouxe o seu baldezito para sentar e acompanhar então o cinema. São poucos recursos que nós temos ainda, mas começamos com aquilo que temos. Em função daquilo que é o cinema, houve a necessidade então também de criarmos uma equipa de futebol. Fomos solicitados, né, pela comunidade, pediram-nos se poderíamos preencher alguns espaços com algumas atividades desportivas, então acabamos por criar uma equipa de futebol que funciona mesmo lá na comunidade. As crianças fazem os seus treinamentos segunda e sexta-feiras, por causa da escola também. Então temos aqui a nossa equipa de futebol, que nesse exato momento estamos a lançar a campanha de recolha de equipamentos e de chuteiras, porque não temos. Já pensamos, estamos na altura de começarmos a criar nos relacionamos já com as outras equipas de outras comunidades e não só, portanto agora precisamos estar bem apresentados, então estamos a lançar agora aqui aquilo que é o pedido de apoio para que a nossa equipa de futebol tenha então o equipamento desejado. Nossos projetos. Os projetos que nós estamos a desenvolver, como vimos no objetivo social da própria associação, estão muito ligados àquilo que é o Objetivo 11, porque nós trabalhamos com o Objetivo 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Estamos a falar da Agenda 2030. Desde 2016 que tivemos contato com esta agenda, a quando da ratificação da Angola nas Nações Unidas. Então nós pegamos aquilo que é o projeto, que é o Objetivo 11, e pegamos nas suas metas, basicamente nas metas 4 e 7, para começarmos então a trabalhar naquilo que seriam os benefícios para a nossa comunidade. A zona onde nós nos encontramos, temos aproximadamente 7 a 8 escolas de ensino primário privado, colégio, e temos 3 escolas públicas. o que é que nós notamos? O que se notou é que não há uma espécie de espaço onde as crianças pudessem fazer leituras. Tem as escolas, depois das escolas as crianças têm dificuldades de encontrar matérias, de encontrar sítios para, até mesmo sítio adequado para fazer as suas tarefas. Então, em função daquilo que é a escutação que foi feita na comunidade, nós resolvemos criar a biblioteca comunitária. Todos os projetos desenvolvidos na comunidade estão a ser feitos em espaços privados, mas de domínio público. São pessoas que estão a doar os seus quintais, estão a doar uma casa, e etc, etc. Então, este é o espaço que foi doado, e em função desse reconhecimento da doação da pessoa, nós batizamos esse espaço com o nome do proprietário. Esta era uma construção, em função do projeto, isso aqui era uma construção que seria para uma barbearia e que acabou agora por ser doado para a associação, onde foi transformado então numa biblioteca comunitária aqui, Castelo Cidade, em homenagem ao meu falecido pai, porque o espaço é que nós doamos. Aqui temos os voluntários da comunidade, no ato da construção da própria biblioteca. São todos indivíduos que vão para lá e, em função do conhecimento que têm, doam do seu tempo e começamos então a fazer a construção da nossa biblioteca comunitária. E aqui temos o estado atual da nossa biblioteca, quase que já fase de acabamento. Estamos também, neste momento, na campanha de recolha de livros para o apetrechamento da nossa biblioteca. Mas fisicamente a biblioteca já consegue oferecer alguma imagem semelhante àquilo que nós projetamos. A quadra desportiva. Este é um espaço que foi doado aos donos desse senhor que está quintal aqui à frente, que é um quintal em que o dono também procurou-nos e disse que nós poderíamos usar o espaço para propormos alguma coisa. E em função das necessidades que a juventude tem estado a pedir, nós fizemos a proposta de uma quadra desportiva e que felizmente o ano passado, 2019, em dezembro, recebemos uma doação de 500 mil kwanzas para começarmos a obra aqui nesse espaço, que é pavimentação, reboco e depois colocar os postes então, de iluminação. Nesse momento, nós estamos a recolher aqueles postes de iluminação que já não estão em uso na nossa comunidade, porque ainda tem estado agora a colocar os postes definitivos, e nós estamos a retirar aqueles postes que já não são usados para colocarmos aqui no nosso espaço para a iluminação. O Parque Comunitário Tia Marta. Este é um espaço em que as crianças naturalmente já fazem uso. Vão para lá, passam todo o dia a brincar nesse espaço. Então nós também, como associação, propusemos então que se fizesse um parque comunitário neste espaço que também foi doado. Perdão, permitam-me só que eu ressalve aqui. A quadra desportiva foi batizada como Tio Zé do Bar, porque o dono desse espaço aqui também já faleceu. É uma homenagem ao proprietário. Tio Zé do Bar, porque havia um bar nessa zona, aqui assim, onde está localizado, havia um bar nessa região em que ele era proprietário. Ele depois começou a vender os espaços todos, então ele ficou conhecido também como Senhor Zé do Bar. E nós, respeitosamente, o chamávamos por Tio Zé do Bar. E aqui tem então o espaço da Tia Marta, também já conhecido. E propusemos então aquilo que será o parque comunitário, velando sempre pela reciclagem, olhando sempre para aquilo que serão os aspectos do ponto de imagens da fauna africana e não só. E temos alguns elementos aqui que nós também reciclamos. Estes elementos estão a ser desenvolvidos com os postos recolhidos de troncos, não é, que estão dispersos lá na nossa região. Este é o nome. Parque Comunitário, essa imagem que aqui está é da Velha Martins. Em função de algumas atividades que nós organizamos lá na comunidade, visita, conseguimos também identificar uma fonte de oportunidade para aquilo que nós consideramos ou batizamos como turismo no MUSEC. O que seria então o turismo no MUSEC? Seria atividades de base comunitária que consistirá em promover potencialidades no MUSEC. Porque nós identificamos que no MUSEC do Samizanga existem alguns indicadores que podemos provavelmente provocar ou inserir neste projeto. Nós temos aquilo que é o Mulema Waxangola, que é um espaço, que é um patrimônio cultural. E temos a Fortaleza do São Pedro da Barra, também. Temos a Refinaria de Luanda, ou a primeira Refinaria de Luanda, que é um conjunto, não é, de indústria naquela região, para além da refinaria. Nós temos a Induva, que fabricavam sabão e sabonete. Temos a Simiantro, que também fabricavam prédios, chapas de zinco. Temos aquilo que é a Nova Simangola, que é também a primeira empresa sementeira, ou indústria sementeira do país. Então, penso que existe ali um conjunto de elementos que nós podemos sim usar a nosso favor para promover o MUSEC na comunidade. Quais seriam então as vantagens deste projeto? Gerar empregos, renda para a comunidade, de certa forma. Nós, a prática que estamos a ter, temos indivíduos que vão agora para a comunidade, que não vivem lá, e querem passar uma noite para conhecer mais esse espaço. Então, penso que as pessoas podem arrendar um ou outro espaço para lá estarem. E criar rede de hospedagem, capacitar jovens para guias turísticos, pequenos jovens que vão ser, poderão aprender um bocadinho sobre o turismo de base comunitária, não só em função desses elementos aqui. E fomentar o comércio local, porque pensamos que pode se abrir aqui uma oportunidade de comércio local. Eu próprio, a roupa que eu trago foi produzida na comunidade, pela nossa associação. Desde as chinelas até este traje. Então, penso que é uma oportunidade, também um meio para poder potencializar a própria comunidade. E temos aqui algumas imagens que nos ajudam então a compreender aquilo que são os indicadores para a promoção do turismo na comunidade. Primeiramente, aquilo que é o Mulema Waxangola, na base daquilo que o Objetivo 11 nos diz, que é fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural, nesse caso do mundo, mas nós vamos contextualizar da comunidade. Temos aqui a refinaria de Luanda, um conjunto de indústria aqui, mesmo para que está, estudos de caso, etc, etc. Penso que também é uma oportunidade que se pode ter para ter pessoas a irem para lá e então fazer o levantamento das informações. Este é o conjunto do antigo comércio interno, que hoje funciona como o entreposto aduaneiro de Luanda. Esta é a empresa de colas, de Socolas, uma das empresas antigas no país, e temos aqui então a zona toda industrial. E aqui temos aquilo que é a Fortaleza do São Pedro da Barra, datada de 1618, em função do seu enquadramento, que era velar pela segurança na altura, em função da ocupação colonial, nos dias de hoje está sob tutela das Forças Armadas de Angola. Nós temos estado agora a negociar para ver se levamos turistas para lá. Tem sido uma situação muito delicada, porque requer-se autorização, tem que escrever de forma antepada, e às vezes então tem criado este atraso, às vezes, na realização daquilo que nós queremos. Mas já tivemos um primeiro contato, estamos esperançosos que as coisas poderão melhorar. Visitantes no turismo do MUSEC. Nós conseguimos ter, em função daquilo que nós fomos divulgando, as pessoas fomos falando com as pessoas dos projetos, notamos que existem pessoas que se interessaram em visitar a nossa comunidade e abraçaram o projeto, e então conseguimos aqui criar uma espécie de guia da região, que temos aquelas que são as nossas danças, porque os jovens da comunidade também têm essa particularidade, a dança, o nosso produto, a divulgação, etc. E a gastronomia que se encontra aqui. Recebemos também a visita do antigo embaixador da Suécia, o Sr. Lennart, e a sua esposa, e de então do grande arquiteto Issa Diabaté, também esteve na nossa comunidade, e em função daquilo que ele tem desenvolvido, em função da arquitetura em África, nós na comunidade o homenageamos com uma grafite. Então ficou lá também a marca deste grande arquiteto, porque nós o admiramos. Tivemos também a visita junto do arquiteto Sadia Bateia, da arquiteta Angela Mingas, provavelmente do SEICA, foi muito, muito, muito bom. E aqui então as flores, as imagens da família. Para a valorização daquilo que são os nossos cotas, passo o termo, que são as mais velhas da nossa comunidade, nós temos estado agora a fazer uma espécie de mural ou murais da nossa comunidade, onde nós homenageamos todos os mais velhos da zona, porque nós entendemos que é preciso se resgatar o sentimento de pertença. Se nós recuamos um bocadinho no tempo, na época festiva nas nossas comunidades, nós organizávamos, na época natalícia, nós enfeitávamos ou decorávamos as nossas ruas, nós pintávamos as nossas ruas, os jovens criavam espaços que chamavam anteriormente de parada, hoje são as chamadas placas e etc, etc. Então nós notamos que é preciso voltar a ter esse sentimento, porque acabamos por perder isso. As pessoas já não se identificam com as zonas onde vivem, então nós resolvemos homenagear os mais velhos com murais, porque não nos adianta ter imagens de pessoas que não pertencem à comunidade como tal, porque não se identificam, em detrimento das imagens das pessoas que construíram esses bairros de forma sacrificada. E permitam-me que eu partilhe convosco um vídeo, por favor. Esqueci aqui com o senhor. Tem que dar um clique na imagem. Aquela imagem mesmo. Não? Não. Quer um passo? Não. Olha, se for na mesma pasta a este vídeo, ou uma pasta toda. Representa aquilo que é o que temos estado a fazer na comunidade para que os mais velhos se sintam então valorizados também, porque acabamos por perder este lado. Então, esta imagem, ou este vídeo que acabaram de ver, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Foi quando eu resolvi homenagear a minha mãe com este mural, para dar exemplo também e poder incentivar os outros munícipes, os outros moradores, que agora criou o efeito bola de neve. Todos os finais de semana aparecem vizinhos, o filho de vizinhos, né, dos mais velhos, a pedirem para nós, então, grafitarmos a imagem dos seus pais, sejam eles já estando em vida ou não, e tem criado uma espécie de sensação, já conseguimos ter o retorno, e que o bairro é nosso, aquilo nos pertence. Então, era isto que eu tinha para partilhar, não podia deixar de receber aqui os nossos parceiros que arduamente nos têm ajudado, até agora, na concretização, então, dos objetivos da associação. Muito obrigado. Okay. Obrigado, caríssimo Pedro. Então, o momento é para este lado, para aquele que tem alguma questão, alguma contribuição, fruto daquilo que nós, ou que o Pedro nos apresentou aqui. Mas, se me permite, eu gostava primeiro de provocar, para saber qual é a sustentabilidade daqueles espaços todos doados que vocês fazem. Sabemos que a herança é sempre para os filhos. E muitos dos proprietários de espaços que apresentam são falecidos, que provavelmente tenham deixado filhos. Isso não vai trazer conflito a esses espaços que foram doados? Concretamente, qual é a sustentabilidade desses espaços? Vão poderão entregar novamente aos filhos desses mais velhos falecidos do bairro? Ou continuarão sempre a ser os espaços da transabilidade da associação? Senhora, por favor. O Pedro, parabéns, é impressionante o trabalho da associação. Eu estou muito impressionado pela esta ideia do turismo no SEC, hein? Porque em Rio de Janeiro, em Johannesburg e Bogotá, Colômbia. Eu participei em várias experiências turísticas assim, e sempre pensei que em Luanda, e principalmente em Sambizanga, por causa da riqueza da história de Sambizanga, pode ser uma boa ideia. Umas sugestões que posso oferecer, porque eu acho que uma as coisas é a publicidade que você pode fazer. Você tem uma boa contato com a embaixada dos nórdicos que está ali, mesmo em Sambizanga, hein, ou seus vizinhos. Mas também parece que pode explorar algumas oportunidades com umas organizações que há umas empresas turísticas em Angola, que parece que você pode negociar para oferecer um dia em Luanda para os clientes delas. E pode ser também uma fonte de rendimento, hein? O capital estava preocupado com sustentabilidade. Eu acho que esta ideia é muito boa em termos de reduzir rendimento para a associação. Mas o Sambizanga é tão interessante com um bairro histórico. E há tantas coisas que aconteceram na história do Sambizanga. Eu acho que um tour que você pode organizar pode ser organizado numa base cronologia, hein, dos anos e visitar os vários pontos em que, por exemplo, a clínica onde Agostinho Neto instalou em, 1960 e tal, e também aquela ponte triste onde as pessoas ligadas com os assassinados em 25 de abril, foram assassinados, hein? Ainda está preservado ali. E pode logo falar sobre a história do Rock Santeiro. É bastante interessante, hein? Rock Santeiro ainda é famoso, hein? 10 anos depois da destruição do mercado, hein? Mas e outras coisas, hein? O Kishi Credito é a primeira instituição de microfinanças, surgiu do Sambizanga, pode visitar uma associação do Kishi Credito, hein? Clientes, hein? Grupo Solidariedade, que podem falar sobre. Eu acho que há muitas outras histórias. Ali a Associação do Mojeca de Água e Saneamento, ali no Angola Quilolange, há várias associações bastante interessantes ali. A tia o centro infantil de nossa tia ali Tia Maria no Casembe. É difícil dividir agora porque San Bizenga agora é uma parte de Kazenga, hein? So, eu não sei exatamente onde fica a fronteira, mas aquelas associações de água e saneamento já funcionou 30 anos ali, hein? Tem uma história bastante interessante. Mas eu acho que você pode arranjar uma cronologia, hein? Acho que muitas pessoas aí fazem este tipo de turística social, hein? Mas eu acho que você tem realmente uma oportunidade ali, fantástica. Muito obrigado. Vou levar em consideração os aspectos aqui que foram levantados. Ok. Estou um pouco atrasado, né? Mas quando que encontrei... O vosso trabalho, será que não estraga a vossa ideia? Como que vocês têm aí algumas penduras na parede? Será que eles não passam de noite estragar? Qual a segurança que vocês oferecem para que não houvessem esses danos, uma vez que estão pendurando algumas coisas pendurando nas paredes? E outra coisa, será que esta associação é só... beneficia as pessoas do recinto do socorro, ou será que tem também o benefício com as pessoas que vêm para os Kwanza, que vêm para São Pedro da Aparecida? Pedro, acho que pode responder essas questões, depois vamos colher outra bateria de questões só para não se perder. Obrigado. Vou começar pelo capitão, que perguntou-me como é que garantimos a sustentabilidade dos espaços, certo? Portanto, ora vejamos, quando criamos a associação em si, e eu particularmente, porque vivo nesta comunidade e conheço muito bem, cresci desde 1985 que eu vivo nessa comunidade, conheço muito bem a comunidade. Quando nós nos propusemos em desenvolver esses projetos, primeiro fizemos um processo de auscultação. Ouvir quais eram as inquietações da comunidade. Por sua vez, as pessoas de forma livre começaram a doar os espaços. Nós só fomos adaptando projetos em função da área em que me formei, que eu particularmente quero que em urbanismo. Começamos a propor então aquilo que são as necessidades, responder aquilo que são as necessidades da comunidade, por um lado. Por outro lado, nós temos a área jurídica. A área jurídica da nossa associação trata dessas situações em que há um prazo de garantia, não é, que se coloca aos doadores dos espaços. Eles assumem um termo de compromisso com a associação, em que, por exemplo, ele diz que vocês podem ficar com o meu espaço durante 10 anos, 5 anos. O mínimo dos anos que nós recebemos com relação à quadra desportiva, que é o único que nós temos que determinou tempo, foram de 5 anos. Eu disse, olha, durante 5 anos vocês podem ficar aqui a fazer gestão desse espaço, porque também o uso que era dado na altura não eram usos que pudessem realmente ser relevantes ou abonatórios para a comunidade. Então, devidamente tratada essa documentação, vai ser reconhecida em notário, etc, etc, e fica ali tudo documentado. Caso aconteça um dia uma espécie de arrependimento ou algum filho venha ter conosco em relação a isso, nós temos isto para apresentar. Mas, até o momento, a doação dos espaços por parte das pessoas tem sido um consenso familiar mesmo. Porque muitos deles beneficiam do espaço. Os filhos, os netos, os bisnetos dessas pessoas que faleceram nesse espaço, a que já morreram, perdão, são pessoas que beneficiam diretamente do espaço. Então é benefício mesmo da comunidade. Não sei se conseguiu responder. O senhor Alan, foi mais uma espécie de contributo e eu agradeço, sim, tomei nota, muito obrigado. Para responder aqui o Simão, como lidamos com os jovens da comunidade? Para o sucesso de qualquer organização filantrópica, é preciso que tenha uma base principal. É preciso que a associação, ou então essa organização, tenha a capacidade de fazer com que os seus projetos sejam projetos participativos, sejam projetos que englobem todos. Nós, quando apresentamos a associação os projetos, temos o apoio de todos, da comunidade como tal. Temos voluntários até que se predispõem em controlar as grafites. Então, até o momento, não corremos risco de alguém riscar nas grafites. Pode ser uma ou outra criança, em função da inocência, não conhecer ainda a importância daquele mural. Mas nós, no cinema também, que é o local onde as crianças frequentam, nós normalmente passamos a mensagem de que isso é nosso, isso nos pertence, precisamos proteger. Então, em termos de segurança, não temos qualquer ameaça. Eles não fiscalizam. E os jovens? É o projeto inclusivo. O projeto é inclusivo porque nós agora começamos a segunda fase, que é, não temos aqui, mas nós começamos agora a ministrar aulas de inglês para aqueles jovens que não têm ocupação na comunidade. E muitos deles agora estão a se rever com os projetos, estão a aprender línguas lá. Muitos trabalham, são voluntários na oficina de carpintaria, mesmo sem remuneração, mas estão a aprender algum ofício. Então, de certa forma, também temos estado a envolver os jovens. Isso tem estado a fazer com que aqueles indivíduos que anteriormente cometiam atos ilícitos na comunidade não cometam até agora. Sim, mas a minha pergunta consistia no seguinte: será que vocês estão localizados no Socorro? Ah, sim. Desculpa, sim. Agora tem um. A gente vê que a São Pedro da Barra, a zona da ou seja, lá dos Kwanza, ou a do 14. Será que esse é um movimento ou será que é um lugar assim de fechar? Ah, ok. Muito obrigado. Peço desculpa, sim. Eu tenho aqui anotado a abrangência do próprio projeto. Sim. Inicialmente, nós não queríamos começar com um projeto sem ter a certeza que realmente fosse um projeto funcional. Nós começamos com um projeto fechado, em que as pessoas da comunidade, diretamente ligadas à zona que circunvizinha a nossa sede, pudessem beneficiar do projeto em si. Mas hoje já temos estado a organizar o cinema, que é o cinema comunitário, que é o único elemento de momento na associação em que nós nos deslocamos para as outras comunidades e exibimos filmes infantis. Já fomos, por exemplo, ao bairro Uige, exibir filme infantil, escolhemos um determinado final de semana, contactamos agentes comunitários dessa área também e fizemos uma espécie de parceria. Hoje, se em alguma comunidade houver um grupo de jovens que estejam interessados no modelo do projeto que nós temos, nós levamos lá. Mas em termos de recursos humanos e mesmo logística, ainda não temos a capacidade de termos desenvolvido aquilo que é o nosso modelo em outras comunidades. Estamos ainda a encaixar e ver se realmente é funcional como tal. Depois propor então às outras comunidades. Okay. Continuando, vamos dar a palavra ao Evangelista, por favor. Antes de dar os parabéns ao arquiteto Cidade pelo trabalho e esforço. E pena ter chegado tarde, mas eu podia ter para ver um caso nos slides já no final. Tenho uma pergunta, primeiro um comentário em relação ao turismo no século, com o turismo na favela, isso de certa forma me inquieta, chega a ser um pouco contraditório, no sentido de que o que é que a favela ou o MUSEC tem para mostrar? Porque há, poderá haver ideias pré-concebidas do turista de querer ver os pobrezinhos, os coitados, algo exótico que não é visto, que não é visto nos países de origem, né? E que já foi, e só tipo, há um século atrás é que viram, rapaz, ainda não existe isso. Pois, há esse preconceito no turismo urbano, quando se fala de pobreza urbana. Mas no caso concreto, não. É o turismo da transformação, onde mostram a associação, o vosso trabalho de transformação do museu. Isso é relevante mostrar, isso sim, é positivo. Porque há turismos e turismo, né? Isso que é importante ficar claro. Mas a pergunta era no sentido de o vosso projeto é pouco conhecido, acredito. Acho que vocês deveriam divulgar mais o vosso projeto. A nível, como estamos a atender para as autarquias, a nível do governo provincial, a nível das associações ligadas a essas questões, está aqui a NASA, está aqui o Homem de Nação. É um contacto que os projetos destes devem ser replicados. Devem ser replicados. Porque isso constitui cidadania, né? Esse projeto da identidade, vamos dizer, isso constitui a cidadania e a identidade do lugar. Isso é muito positivo. Depois vai criando sempre mais valias, formação, aprender inglês. Isso é muito positivo. Acho que deve ser muito mais publicitado. Não ficar na sombra. São essas condições. Acho que uma das formas é isso que estamos a fazer também para ajudar. Sim, sim, sim, sim. A publicitar. Né? Nelson, está bom? Sim. Por favor, desculpa. Depois vamos passar a palavra. Eu sou Francisco Tuna Alberto. Seja bem-vindo, senhor. Pela primeira vez. Porque se trata normalmente, tem umas mínimas singelas, digamos, ideias sobre São Luizão. No sentido que nós, na década 80, 88, 89, fizemos um estudo sobre as crianças de Rio. Nós nascemos na Associação Cristã de Universidade, que com a Unicef, acho que se consultou arquivo, pode encontrar alguma coisa de que constituir a história. E queria saber também o que saiba sobre, etimologicamente, o que significa sambizanga. Porque na língua que eu tenho na medula, no sangue, sambizanga, e que significa sambi, são todos esses instrumentos musicais. Zanga, ninguém vai dançando assim, tipo que está estourado, é preciso mesmo saltar. Será que é esse o significado etimologicamente? E se quiser largar também o espaço da história, vale a pena consultar o governo Kutankoma, ou de um espaço. É isso. Sua questão, por favor. Muito bom. Eu tive um tempo a falar na Rádio Iglesia com essa expectativa de que aparecessem iniciativas para inspirar, né? E efetivamente não fui ouvido. Eu não sei o que aconteceu, mas é importante aceitarmos replicar esse tipo de projeto. Por exemplo, no Kazenga, foi ainda o mês passado, não, novembro, lancei uma campanha por causa dos SICs. E eu vi que as pessoas ganham 20 mil kwanzas, né, para cuidar das crianças. Paga-se 7 mil kwanzas pelo filho que fica lá. Né? Naturalmente não se faz educação de qualidade com esses valores. Então eu disse, era preciso que se mobilizasse apoios adicionais. E a mensagem que não motivou as pessoas. Ainda ontem encontrei a tia Maria e perguntei, já começaram a mobilizar? Ela disse, está à espera de mim. Eu é que tenho que mobilizar. Então, se eu puder levar a mensagem, até aqui, Sambizanga fez uma biblioteca comunitária, né? Recebeu kits. Então, é possível, e depois são senhoras, elas podem efetivamente se mobilizar para replicar esse tipo de projeto. Até numa altura em que a delinquência parece estar em alta, mesmo no Sambizanga, por causa dos indicadores sociais que vão apertando. Sim, penso que a zona, sim, tem zonas realmente, como o nosso caríssimo disse, zona dos ossos, zonas ali do São Pedro da Barra, mas... Pois, vai apertando cada vez, e a tendência vai se apertar mais por causa das medidas que vão surgir. Mas essa abordagem do desenvolvimento comunitário, nós efetivamente não temos muitas referências. Vamos buscar muito... Não, Benguela fez alguma coisa também. Benguela fez uma escola de duas ou três salas. Mas depois vamos logo para o Brasil, onde tem lá uma série de iniciativas bem conseguidas. Mas aqui é muita conversa. Os nossos projetos, por exemplo, sociais, é muita palestra, reunião, mas depois não saímos disso. Quer dizer, muita reflexão, não saímos para a ação. Isso efetivamente me inquieta. Por isso saio daqui muito satisfeito de que existem pessoas que estão a fazer mais do que reflexão. Né? Nada contra a reflexão, mas a reflexão pela reflexão, não somos adeptos. Preferimos a reflexão e a ação. Elas podem efetivamente dialogar. Agora, queria saber qual é a vossa motivação. Né? Vejo também que tem um compromisso com a africanidade. Né? Jovem que estuda numa universidade com influência ocidental, como é que consegue resistir a tudo isso e manter a africanidade como sua identidade no sangue? Ah, isto não é um exercício muito difícil. Queria conhecer um bocadinho as vossas motivações mais profundas, para ver em que medida nós também fazemos a mesma trajetória. A bola é sua, então. Permitam-me só, sem descurar, né, até pela idade, começar a responder, porque a questão que colocou agora mais fresca, se calhar vai culminar também na resposta que eu vou dar no meu querido professor já agora. Eu fui aluno do arquiteto Elido Daio, foi meu professor, então para mim é bastante... penso que é uma certa responsabilidade agora estar aqui deste lado e passar uma informação para o teu mestre. Obrigado. Muito obrigado. Ok, portanto, eu vou começar pela... telegraficamente respondendo à questão da motivação. Primeiro é respeito pela cultura. O que me motiva é respeito pela cultura. Eu venho de uma cultura em que requer mesmo respeito, em que os laços culturais não foram quebrados. Que o pai ainda é pai, a mana mais velha, a mana mais velha, e etc, etc. Penso que todos esses elementos que eu fui buscando em função da família onde eu estive, da comunidade onde eu vivo até agora, fez com que eu então me transformasse neste indivíduo que hoje é um grande defensor da própria cultura e da identidade. Porque também, ora vejamos, eu percebo que identidade, qualquer indivíduo que queira crescer, que queira desenvolver e que realmente queira criar impacto ou mudança, é o indivíduo que tem que ter autenticidade. E a autenticidade passa pela identidade em si, assumir a identidade. E dali vem as motivações também, porque as nossas culturas são muito lindas, sem desculpa das outras culturas. Respondendo agora o mais velho Francisco, realmente a origem da palavra Sambizanga, eu já li algumas referências bibliográficas também que falam sobre Sambizanga e encontrei essa definição. O mais velho acabou de partilhar aqui conosco. Então, provavelmente temos que ter aqui antropólogos, historiadores, para nos ajudarem também a definir muito bem o nome Sambizanga, porque também encontramos umas, duas ou três definições. Já sabemos que alguns nomes das nossas regiões, cá em Luanda, em algumas localidades, advêm etimologicamente do Kimbundo e do Kikongo. Temos o caso do Nzamba, né? Nzamba 2, Nzamba que significa elefante. E temos Mayanga, que traduzindo em português significa lagoa. Então, eu penso que... Lagoas, né, nesse caso, Brilho. Então, eu penso que precisamos mesmo estudar mais e ver cada referência para realmente chegarmos aqui a um consenso de que realmente a origem do nome é este. Tal como também Kakuaku, né? Que dizia-se que é Kakuaku, com processo histórico para explicar o que é que significa isso, porque... Não é, senão ficaremos aqui... Se quiser se implantar, aqui não. Exato, é lá. E também, até hoje, fazendo aqui uma comparação, tem o nome também, a questão do próprio Luanda, que uns defendem que o nome vem do São Paulo de Luanda, há quem defende que é Luanda, que era a ordem que recebiam do Reino do Congo a quem quisesse invadir o Banco do Congo na ilha. Quer dizer, todo indivíduo que encostar aí no Luanda, quer dizer, batam-nos, não deixem que eles aproximem-se dessa zona, porque era um banco, era uma zona de riqueza. Então, eu penso que temos aqui, temos que ver referências para chegarmos a essa conclusão. É, aqui respondendo o meu querido professor Inido Dain, quando falou sobre a divulgação, realmente, a nossa filosofia de atuação como associação é que o nosso projeto tenha primeiro impacto ao munícipe, ao homem da comunidade. É bom divulgar os nossos trabalhos, sim. Estamos a fazer por esta via e agradecemos pela DW pelo convite. Mas nós ainda sentimos que o primeiro impacto deve ser feito àquele que vive na comunidade. A transformação tem de ser feita naquele indivíduo que vive na comunidade. Porque esses indivíduos depois é que vão passar no meu testemunho de que realmente está a ser feito algo. E, claro que depois também será visível, não é? No comportamento da pessoa, daquilo que a comunidade poderá apresentar. E eu aqui apego a um adágio popular que dizem que agir no silêncio para que o sucesso faça barulho. Então nós defendemos essa filosofia. Não sei se... Ok. Vou colher mais outras perguntas. Sim, Adão. Por favor. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho tão desenvolvido. Vou na linha que o senhor se expressava quando dizia, fazia referência ao trabalhos anteriores que as organizações foram desenvolvendo e vai na linha das transformações comunitárias. Vocês poderiam talvez mapear mais essas zonas. Existem vários projetos que provocaram certas transformações comunitárias, as comunidades, como o SIC comunitário, que o Nelson acabou de dizer, ou as associações comunitárias de água, que criaram, para além do chafariz, não é? Chafariz são pontos de transformações. Para aquela altura em que as pessoas não tinham água, e que dependiam totalmente dos tanques, e os chafariz vieram dar outra direção, facilitaram o processo de acesso à água. Infelizmente, até hoje, continuamos ainda com os chafarizes. É bom mapear esses elementos e também, vocês falaram, ou seja, quando um turista, por exemplo, se alguém decidir fazer turismo comunitário do SEC, o que é que ele vai encontrar, por exemplo, na nossa biblioteca? Por exemplo, porque acabamos o debate acabou dando elementos que podem ser aproveitados pela associação, que na biblioteca, por exemplo, o ponto de chegada, não é? Eu vou sair daqui, vou para São José no ponto de chegada, vou beber um pouco da história e depois tem o guia turista. Podem mostrar, e se vocês também estão a partilhar, ou seja, têm alguns contactos, por exemplo, com algumas unidades hoteleiras que chegam, as pessoas que visitam Angola, para poderem saber que esse projeto existe e podem fazer não só turismo na ilha, mas também no Sambizango podemos encontrar valores agregados para efeito turístico. Muito obrigado. Ok. Não tenho mais outra? Pode. Obrigado. Não percebi, desculpa, qual é o nome? Adão. Permita-me que eu trate o mais velho, porque infelizmente foi assim que me foi ensinado, mais velho mesmo, mais velho e tal. Fui chamar mais velho Adão Augusto, sei que me permite. Portanto, nós estamos numa fase em que estamos ainda a criar modelos de projetos. Temos tido algumas experiências, como acabou de ver nas imagens, de que o principal propósito é nós realmente fazermos com que o projeto cresça. E na medida que o próprio projeto vai crescendo, vai abrangendo outras unidades, outros elementos que estão envolvidos naquilo que é o turismo. Claro, nós que vamos trazer um turista, é preciso que se tenha uma atração. O que é que eu vou lá fazer? O que é que eu vou encontrar? Então, nós temos, do ponto de vista do contexto, estes três indicadores, e esses indicadores poderão depois também crescer. Mas nós notamos, do ponto de vista histórico, por exemplo, o Mulemba Waxangola tem uma história muito interessante. Não sei se alguém podia partilhar conosco aqui alguma informação que sobre o Mulemba. Quem fala aqui Mundo? Você que traduzindo aqui Mundo é a Mulemba que o rei plantou. O rei Angola Quiluanes plantou a Mulemba a caminho para Luanda. Várias Mulembas. Foi uma das várias Mulembas que foi plantando. Segundo a história, só foram várias Mulembas que faziam um cinturão, que delimitavam a zona de Luanda para o mar e a zona de Luanda para o interior. Então, essa Mulemba foi uma das Mulembas que o rei plantou a Quiluanes. Depois a rei Anjinga também, nos seus percursos do reino da Matamba para cá, também parou por baixo dessa Mulemba, o Waxangola, e tem muito impacto significado para as pessoas do Moçambique. Obrigado. Ou seja, o Mulemba, nisso que o arquiteto acabou de explicar, servia de limite geográfico entre o reino do Congo e aquilo que era então domínio português. A forma como o rei do Congo, o reino do Ndongo e da Matamba, o rei Angola Quiluanje, limitava o espaço do seu domínio, era através das mulembas, as plantações de mulemba. E o curioso desta mulemba, por que é diferente? Porque após uma negociação feita entre o rei Angola Quiluanje e na altura o português que esteve a comandar, as negociações não correram muito bem. O que é que houve? Quando o rei Angola Quiluanje chegou nessa região ali do Angola Quiluanje, que se chama assim mesmo, a região do Angola Quiluanje, ele pegou numa mulembeira e plantou de cabeça virada para baixo e as raízes para cima. E esta mulembeira acabou por crescer. Então, esta mulemba ou essa mulembeira tem um significado onde ele disse que basta, nós temos que terminar com isto. Essa plantação. E a rainha, quando veio para aqui, também descansou nessa mulher antes de ter com os portugueses. Portanto, são aspectos históricos e nós temos estado agora a catalogar informações com historiadores sobre as histórias que estão à volta da própria mulher. Tanto mais aqui hoje, quase que tem de ter autorização da administração para poderem mudar a mulher. Não se pode mudar de qualquer forma. Mas, infelizmente, vou pedir que depois coloque isso aí, colocar a imagem. Nota-se aqui que foi feito aqui uma separação entre o espaço que existe na parte de trás e aqui a Mulembeira, mas que não se dá o devido valor a este património. É um espaço em que temos épocas em que as autoridades vão para lá e fazem alguma atividade cultural, mas não se dá o devido respeito como tal. Sabemos que foi elevado como patrimônio desde 1999, mas não conseguimos ainda perceber por que não se dá o devido valor a isto. Então, nós temos estado agora, em função dessas atividades, se calhar as atividades que nós vamos poder organizar nesse espaço, poderemos promover então o espaço. E também, internamente na associação, estamos a desenvolver um projeto de requalificação desta área, porque não oferece nada aqui. Queremos colocar aqui pelo menos uma espécie de biblioteca, queremos colocar contexto histórico nessas paredes aqui atrás do rei e que há imagens do rei Golekiluanja quando a sua visita. Porque não há elementos palpáveis de dar sustento àquilo que é a árvore. Só existe a árvore como tal e essa placazita. Não há história. Então, em função disso que estamos a promover, é de certa forma também para que, junto das administrações locais, do Ministério da Cultura e não só os órgãos de competência, podemos promover melhor esse espaço. É uma riqueza. Ainda se faz peregrinação? As senhoras ainda vão? Já não, já não. Já não fazia assim, já não faz. Pelo menos eu nunca mais notei. Entendeu? Sim, acho que já falou de uma coisa. Conforme aqui o preleitor e o engenheiro aí falaram sobre a Mulemba, eu também já procurei saber um pouquinho por que é Mulemba ou a Xangola. E o preleitor ao explicar falou muito da Mulemba e esqueceu a palavra o Xangola. Sim, eu procurei saber só da tradução literal da palavra. E me disseram que é Mulemba de Xangola. Não, o replantou. Não, pelo menos o que me explicaram. Sim, até porque a Mulemba também já está no Brasil, saiu daqui e o Bonga fez uma música, tem uma música, é Mulemba Xangola. Aí ué, Mulemba. É meu, eu combato é essa música. Sim, a essa Mulemba. Não, mas eles falam também do Brasil nessa. Mas a Waxangola é só hoje. Sim, a Waxangola é essa. Então eles, a pessoa que me explicou disse que a Mulemba deixou Angola, né? Ele fez a música em função do que se passou aí, não sei o que que houve no contexto histórico, e teve que sair daqui uma Mulemba que foram plantar no Brasil, está em Salvador da Bahia. Salvador, acho que é a capital da Bahia, no estado do Brasil. Sim, e ele fez a música cantando que a Mulemba deixou Angola. O que eu sei até agora é que houve uma versão feita por uma cantora brasileira, não é? Da música do Bonga Mulemba Waxangola. Houve uma versão, uma participação. Eu desconheço também essa história, se realmente existe uma Mulemba no Brasil. Né? Não, mas acho que a música é uma metáfora. Eu estou dizendo, se deixou agora, deve ser uma metáfora qualquer. A tradução literal é aquilo que o arquiteto acabou de falar. É Mulemba plantada pelo rei. Sem outras questões, temos dois dos nossos internautas que também não colocaram questões, mas saúda a todos presentes aqui e deseja sucessos, né? Então, acho que vou dar a última palavra, mas antes da última palavra, fiquei com uma pulga atrás da orelha, de acordo com as vossas atividades, principalmente nos berços que doam à comunidade. Vi aquela fotografia quando doar o berço no Hospital Municipal de Viana. E sabemos nós que quase todas as comunidades ou todos os municípios temos os centros de saúde Ana Paula, não é? Não seria bom doar esses equipamentos nesse centro do que esses hospitais? Sempre tem doações de muitas instituições e as tais doações às vezes não chegam aos pacientes, que eu acompanhei uma vez no Américo Boa Vida, apareceu um grupo da igreja, foram lá distribuir descartáveis e as próprias enfermeiras beneficiando esses descartáveis levaram nas suas casas. Porque esses hospitais estão sempre a receber doações, mas menos aqueles centros mais conhecido por Ana Paula. Não seria bom esses equipamentos serem doados lá? Qual é a motivação que tiveram de vir doar aqui no Hospital Municipal de Viana? Ao responder essa questão, se calhar pode também fazer uma resenha para que não possamos sair no vazio, né? Qual é a contribuição que podemos levar ou qual é a mensagem que podemos levar? Então, se calhar daí poderemos fechar. Isso está ligado com Viana e deslocaram completamente. Acho que é a mesma questão que o capitão falou. É, mais ou menos. Sim, acho que é a mesma questão. Ok, muito obrigado. Primeiro, dizer que nós não doamos berços para as maternidades. Nós doamos berços para as parturientas. As pessoas que estão nessas unidades hospitalares, nesta data específica, que é dia 8 de março, nós identificamos para tu orientas, que realmente precisam, essas sim são beneficiárias. Um dos critérios de doação são, nós como só doamos em função da nossa capacidade de produção, só doamos 10 versos da terra a cada unidade. Então nós identificamos primeiro as primeiras 10 crianças nascidas nesta data, 8 de março. Essas primeiras 10 crianças é que são doadas. No caso de haver crianças com necessidades especiais, porque também, segundo o que sei até agora, é que raras são as vezes que se nota, não é, quando é que uma criança com necessidades especiais após o nascimento. Leva um tempo, depois é que se vai diagnosticar se essa criança sofre de necessidades especiais. Mas nesses casos, nós doamos as parturientes. Por outro lado, este projeto de doação de berços, nós trabalhamos com uma associação internacional, que é The Good Start, que é o Bom Começo, de uma jovem angolana, que é esta que está aqui, que nasceu cá em Angola, mas que vive na Suécia. Então, o que ela fez? Ela entrou em contato conosco, que queria organizar, fazer essas atividades, em que elas trazem da Suécia essas saquetas aqui, que são as saquetas onde vêm produtos de primeiras necessidades para as parturientas. Então, elas, em função daquilo que acho que é a abrangência do seu trabalho, identificam a maternidade e nós, como parceiro, entramos com os berços. Claro que nós já fizemos uma visita, nós temos a maternidade, por exemplo, do... aquilo é... Não é Guanhã, não. Que está em frente a Incibe. Ah, tem o nome. Pedreira. Exatamente. A maternidade da Pedreira, por exemplo, nós entramos em contato com a maternidade da Pedreira e a informação que nos foi dada é que, por exemplo, eles têm 2 a 3 parturientas em épocas, por exemplo. Não tem, a taxa de natalidade lá na maternidade já não é tão elevada. Então, para aquilo que seria, que seriam as abrangências do próprio nosso parceiro nesta atividade, não é tão relevante. Então, nós procuramos é doar onde há maior relevância, onde há maior parturienta, segundo o nosso parceiro. Ok, então muito obrigado pelo convite, desde já agradeço pelo convite. E a informação que eu quero cá deixar é um pedido, não é, de apoio. Neste momento nós estamos a terminar o processo de construção da nossa biblioteca comunitária e que estamos na fase, ou vamos entrar na fase, do apetrechamento. Nomeadamente vamos precisar de livros, vamos precisar de cadernos, se for possível, porque teremos crianças a irem a utilizar um espaço. Então nós pedimos aqui encarecidamente que tiver um livro em casa, que pode doar, estaremos de braços abertos para então termos apetrechado a nossa biblioteca comunitária. Computadores e internet também. E computadores, exatamente, computadores também precisamos. E a internet, quem por algum motivo conhecer alguma empresa, alguém que queira doar algum dispositivo que leva as pessoas a fazerem pesquisa a partir da internet, nós estamos abertos para isto. Infocir, pode chamar para Infocir, é da computadores e internet. Obrigado pela referência. E também, quem tiver tempo, que pensamos que é um dos maiores recursos, visitem-nos, que precisamos de ter lá na nossa comunidade pessoas que, de certa forma, doem o seu saber para a comunidade. Podem dar explicações, por exemplo, de matemática, dar aulas de inglês, alguma atividade que achem que podem doar em função da área de atuação. E lembrar também que, nesse momento, nós estamos a criar agora um clube de empreendedores na comunidade, estamos a incentivar isto. E precisamos de orientadores financeiros para nos ajudarem a perceber aquilo que é a educação financeira, para que possamos então promover microfinança na nossa região e ver se começamos a atingir aquilo que é a saída para a fuga para a pobreza, que é contemplado num dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado. Ok, obrigado, Ilúcio Pedro, que ficou a pedidos de socorro, e eu agradeço a disponibilidade de todos que estão aqui nessa sala e retirar o convite para a próxima semana, o próximo debate. O nosso mais velho aqui pela primeira vez e dizer que o espaço acontece todas as sextas-feiras a partir das 15 horas com temas diversificados, é aberto a todos, para quem quiser estar deste lado ou daquele lado, então... É convidado o show Sintunga para fazer uma apresentação. Sim, para... Ok, então todos vamos interagir. Tá. Obrigado, então. Continua. Bom fim de semana. Né?